Fogos, fogos no céu, ouviu, explodiu a emoção a mil. É meia-noite um, já é ano 2000. Eu estou vivo pra presenciar. Quebrou a cara, quem disse que o mundo ia acabar? Pra comemorar, colar na grade aí ler. É só o tempo WF de ligar o GP. O Isaac tá na fita, miliano, o som tá estralando. Onde estiver o Billy tá gostando. Arrase pão, o amanhã é nosso. Lógico que a direção pro caminho sólido está em cada um de nós. O que a não conseguiu, já desistiu, sai fora. O mano aqui descobriu, pra se dar bem, pratique o bem. O bem, o bem é o time que jogamos, vem jogar também. Vem. Aqui contém disposição que ninguém nunca viu. Uma força estranha, a esperança surgiu. Traga pra esse ano, pra esse século. Bons tempos, bons pensamentos, bons sonhos modestos. Tais como fé, alegria, paz, saúde, prosperidade. Com o dom da atitude eu vou prosseguir distante do perigo. As lágrimas darão espaço ao sorriso. Cê é que está colando na humildade. Somos cinco manos lado a lado com a simplicidade. Estilo, minha cultura. Eu tô dançando o passo conforme a música. Ou proceder com o som das ruas, a solução versus problema. Que bate de frente com o sistema, que contraria vários interesses da alta sociedade, que descontrola a polícia, a política. Gente que luta pelos direitos da comunidade. O mano ali não dá calor, então afirmar não. Não, segue a lei do cão. Tudo é possível longe da destruição. A droga não está na mente, nem a 9 na mão. É desse jeito, primeiro eu te respeito, pra depois correr atrás dos meus direitos. A minha inteligência não decreta falência. Que quem fala não é presa fácil da má influência. Só a loção que eu procuro tá no presente pra colher o meu futuro. Mano, é pra já, eu vou plantar a bondade desejar, se quiser é só colar. Manca firmeza, sem cachimbo e sem seda. Ser careta é ser sábio, meus parabéns à proeza. Desta vez o mal não vai vencer. Prospero bem, méritos pra você. Menores da fé, bem aos manos da cadeia. Do lado sul, coletividade. Aí Uru da BV, que Deus o tenha. Um salve ao Branca Salles, Centenário, Parque Ribeirão, Maria das Graças, Mangueira, Solar, Marques e Adão. E sem teto, salve, salve a Zona Oeste. Pode colar que é bem-vindo à Zona Leste. Irmão, tem de montão. A minha Zona Norte tem uma pá de sangue bom. Reitor Ricão, Filho Albertina, Salgado Filho, Aeroporto, Marensec, Casa Grande, Ipiranga, Jandaia, Parque Avelino, Dutra 1 e 2, Geraldo e Valentino. Tenha Carvalho, Cerrado 2, Quentino, Sambra, meu abraço, Simiano, sou teu filho. Daquele jeito é com nós mesmo, só alegria. Realize seus sonhos e sorria pra vida. Ano 2000 vai vingar. Tem vários manos festejando do lado de lá. O Rodrigão, André Luiz, o MD e o Jeffrey. O Lé, o Rabuji de Brasília, Serginho, Derrame, Rodrigo, Pelé, Inês, Neymar, Quibrangeiro, Bebe, Michael e Chiquinho. De algum jeito, de algum lugar a banca comemora. Pois chegaram onde queremos com vitória. Na vida eterna, salve a vida eterna. Estão distante dos pecados aqui da terra. Vivo um novo século, um novo milênio. Que o NEP da continue 100%. O Cristo está em paz, com a paz humano, Billy venceu. E tudo valeu.